meu espelho, fazem tudo pra chamar minha atenção. O casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu quero te dizer muito prazer. Fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o teu mais uma vez. Não posso me conter, nem o toque eu quero dizer muito prazer, nem o toque eu sonhando. Sonhando com você, nem um toque eu quero dizer muito prazer, nem um toque eu sonhando. Quase a gente se esbarra, nem um toque, tudo vai ficando assim. Olho pro casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu quero te dizer muito prazer, yeah, yeah. E na fantasia do momento, nós vai resistir mais tempo. Meu olhar procura o teu mais uma vez. Não posso me conter, nem um toque eu quero dizer muito prazer, nem um toque eu sonhando. Sonhando.